Salve, salve quebradas do Brasil. Chegando na cena pra somar, pra representar. Guerreiro revolucionário, batendo de frente contra o sistema, sem medo de falar as verdades. Com muita humildade, Mano Igor, Guaxupé 035, interior de Minas Gerais. Pra ecoar nos seus ouvidos, pra tocar dentro do seu coração. Pra você que está do outro lado do muro, ainda não é o fim. Sua família, seus amigos esperam você voltar. Pra você que está pensando em entrar no mundo do crime, não se iluda, pode ser um caminho sem volta. Se liga no que Deus tem pra você, muito de bom o Senhor tem pra lhe oferecer. A cada mina, a cada mano, é pelo respeito e a igualdade que eu estou lutando. Pedindo licença pra chegar, 2015, várias classes sociais, o mesmo ser humano.